devagarinho, foi ficando até ficar. Aconteceu sem que o mundo agradecesse, sem que rosas florescessem, sem um canto de louvor. Aconteceu sem que houvesse nenhum drama, só o tempo fez a cama, como em todo grande amor. Aconteceu quando a gente não esperava. Aconteceu sem um sino pra tocar. Aconteceu diferente das histórias que os romances e a memória têm costume de contar. Aconteceu sem que o chão tivesse estrelas. Aconteceu sem um raio de luar. O nosso amor foi chegando de mansinho, se espalhou devagarinho, foi ficando até ficar.